08-09. Azul 2796, decolado Azul 4, chama controle Salvador, 1208. Controle Salvador, 1208, Azul 2796. Obrigado, boa tarde. Perdão, na Conde, cruzando o 1300. Só salve mesmo, está com o radar na decolagem, estou com o amigo 170 dias sair da Conde. 170 dias sair da Conde, azul 27, né? Azul 27, salve mesmo, só o 2700. Boa Conde, azul 27, né? Controle Salvador, Onda 20.8. 208. chamem agora o seu exercício na frequência 1.25.45 ao término 2.25.8. Letra da presente, 2.75. Salvador 41, estamos em controle de Salvador 2018. 2079, contato na grana escolar, estamos em controle de 3020 e saída São João. 320, saída São João, nós estamos 3179. comunicação via chegada da 91, busque manter 0550. Busque o altímetro 1013. tá bom? Subiu na via 4.6, 1.6, 1.0, 1.3. Geral 9, 9, 8, 2, decolado 5, 5, puxando controle Salvador, 1, 2, 0, decimal 8. 2, 0, 8, boa. Salvador, bom dia, 9, 9, 8, 2, federal. Geral 9, 9, 8, 2. Positivo, cruzamento 1.700. Geral 9, 9, 8, 2, contato na grama colagem, tudo em metro de 3, 3, 0, 2, 3, 4. Via Romo 330, 9782. Romo 902, mantém a 2.6, ajuste 8.013, ajuste 8.013, ajuste 8.013. Approach, código. Quanto tempo da saída, no tráfego de Cicu, João de Salvador, pela Madonna. Até o tempo da saída. Santana 226, considera a função da posição toda da altitude, vamos avisar que está a posição. Com 1160, nós estamos ao 06, livre direito, São Paulo, 219. Direito, 219, 1160. Final de ação, 125, decimal 45, ao término 22, decimal 8, no nível 160. Autorizado a decolar pista 10, vento 090 graus, 129. Sai chamar 208, 6398. Patrulha de Salvador, bom dia, Xané 6392, de acordo. Xané 312, contato em Aranda Colai, seu irmão inicial, nível 350, você já fez. 350, que é o Pucra 6392. Você pode voar a Aracaju? Quanto custa a saída? Matriz 1-2, aguarde. Cuidado, alinhar e decolar, posição 0, vento 090 graus, 1-1-9. saída A1. Arbor 1320, terceiro mais. Ajuste o cima 1013.